Amém? Vamos orar pelo Brunello aqui. O Brunello tem sido uma bênção nas nossas vidas, Senhor. Quero te agradecer mesmo, Deus, porque o Senhor colocou ele na minha vida, na vida dessa igreja, Deus. Ele tem realmente, Deus, sabe, suprido tantas áreas da nossa vida, Deus, que a gente estava precisando mesmo de uma pessoa como ele tem sido, Pai. O homem do Senhor que ele tem sido nas nossas vidas, Pai. O pastor, o servo, o amigo que ele tem sido para todos nós, Senhor. Deus, peço que o Senhor use a vida do Brunello hoje, Pai. Fale por meio do teu servo, Deus. Ministra no nosso coração, Pai. A unção que um dia o Senhor trouxe sobre ele, Deus. E está sobre ele. Que seja manifesta hoje, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Metanoia a todos. Ah, não. Boa noite a todos. Responsabilidade, né? Trazer uma palavra. Ele libera a gente, mas ele fica aqui atrás, ó. Não é fácil isso, gente. Deixa eu compartilhar o que Deus... tem compartilhado ao meu coração. Espero que abençoe a sua vida. Amém? Eu dei um tema para essa mensagem. Um tema meio complexo. O poder dos pensamentos. Nova era total. Antes de eu trazer e compartilhar essa palavra, eu gostaria só de trazer uma introdução bem rápida a respeito disso. Hoje em dia nós vivemos em um mundo, em um contexto onde, de fato, isso aqui está livros e mais livros. Isso aqui, o que mais tem é livro falando sobre pensamento positivo, sobre o poder do pensamento, sobre a força do pensamento, sobre ensina tudo. Você derrubar alguém que você não gosta só com um piscar de olhos, tem vários e vários livros. E algo que me chama a atenção, que a Bíblia também fala a respeito do pensamento, dos pensamentos e do pensamento de Deus. E o que eu gostaria de compartilhar ao teu coração e que Deus tem ministrado a minha vida é que os pensamentos da parte de Deus e o que a Bíblia diz é extremamente distinta e separada do pensamento positivo que tem sido pregado aí fora. Por que eu falo isso? Porque o pensamento positivo aí fora, ele não tem uma base, ele não tem um alicerce, por isso ele não tem sustância, ele não tem força para mudar a vida de alguém. Tanto que é 7 passos para não sei o quê, é 30 passos para não sei o quê, e existem vários e vários passos que levam você a pensar que aquilo vai ser resolvido na tua vida. Mas eu faço um desafio a você, compre esses livros e tente praticar aquilo e depois me responda se vai mudar algo na tua vida. Não muda, meu querido. Sabe por que não muda? Porque não existe uma base sólida, não existe algo que sustenta aquilo que leva você a pensar a respeito. E o que eu gostaria de compartilhar o teu coração hoje tem base, e a base está aqui, ó, que é a palavra de Deus. Eu louvo muito a Deus por fazer parte aqui dessa igreja, por fazer parte do corpo de Cristo, chamado Comunidade Gólgota, porque tanto o Pipe como as demais pessoas têm me ensinado a pensar a respeito disso. Eu, por um bom tempo, vi vários locais, e até mesmo na antiga igreja que eu congregava, eu era inspirado por mim mesmo a pensar que Deus ele revela algo para mim. E muitas vezes, infelizmente, eu cheguei a pregar coisas que a Bíblia não dizia, mas que eu achava que era o certo, porque Deus revelou para mim, então beleza. Porém, quando você tem a responsabilidade de pregar aquilo que está escrito aqui, meu querido, isso é desafiador, porque isso muda a vida. Isso cria um alicerce para você caminhar em cima, a ponto de levar você em direção a algo. E essa direção, nós sabemos muito bem claro que é Cristo Jesus nas nossas vidas. Você crê nisso? Amém? Então, eu gostaria que ficasse bem claro no teu coração e na tua mente que o que eu vou falar aqui nessa noite não tem nada a ver com pensamento positivo. Pelo contrário, tem a ver com um poder que de fato existe na tua mente, que são os pensamentos. E o que eu gostaria de compartilhar com o teu coração é a respeito do que você tem pensado. O que você tem pensado? E mediante o que você tem pensado, o que de fato você deveria pensar? Que a palavra nos ensina a respeito disso. Amém? Eu gostaria de orar novamente, não que a oração do pastor não tenha poder, tá? Mas eu gostaria de orar também. Deus, eu quero, ainda na tua presença, prestar culto, adoração somente a Ti, Deus. Obrigado, Deus, porque o meu coração, Deus, existe uma grande gratidão, Deus, por fazer parte do corpo do Senhor, chamado Comunidade Gólgota. Obrigado pela vida de cada um que aqui está, Senhor. Obrigado pela equipe do louvor, Deus. Obrigado pela diaconia. Obrigado por cada um que se dispõe a fazer a Tua obra aqui nessa igreja. Deus, a minha oração, Deus, que da mesma forma que o Senhor ministrou meu coração com essa palavra e tem gerado fruto, eu oro para que da mesma forma o Senhor gere no coração de cada um aqui, Pai. Todos aqueles que estão aqui, eu oro para que o Senhor permita que assim como em terra fértil, eu oro para que a palavra germine 100 por 1 no coração de cada um aqui, Deus. Esse é o meu desejo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? O poder dos pensamentos. Você luta por aquilo que pensa ou idealiza. Isso é real ou é mentira ou é um fato? Então, tudo aquilo que você pensa, que você traça como ideal, a tendência tua é lutar para que aquilo aconteça. Não é verdade isso? Então, você quer lá, eu quero me formar, eu quero me dedicar em tal área, você vai ter que pagar um preço para que aquilo aconteça. Porém, a Bíblia, existem coisas como o metanoia, existem coisas na minha vida que você sempre vai ouvir eu falar. E o meu desejo é sempre falar para que você também entenda, assim como eu entendi, a ponto de sempre falar sobre isso. Então, existe esse texto que marcou muito a minha vida, que é Provérbios 23, versículo 7, que fala o quê? Que aquilo que você pensa, você se torna. Então, a palavra de Deus fala isso. A palavra me leva a compreender que os meus pensamentos, ele tem poder. Ele tem poder para determinar como vai ser o meu futuro. Ele tem poder para decretar como vai ser a minha caminhada. Como eu vou caminhar amanhã, como eu vou caminhar daqui a um mês. Tudo está aqui relacionado ao que você pensa. Se você colocar no teu coração que você não vai conseguir, ou seja, na sua mente, que você não vai conseguir fazer tal coisa, que você não vai conseguir avançar, meu querido, nem tente, porque você não vai conseguir mesmo. Espero que só eu que seja assim, mas eu teve várias áreas da minha vida que eu coloquei que eu não ia fazer e não fiz. Então, eu gostaria, nessa noite, de permitir que você, em nome de Jesus, que você compreendesse isso. Eu não sei como você se encontra aqui, eu não sei como você saiu da sua casa, eu não sei o que você tem enfrentado aí, mês, anos, eu não sei qual é a tua luta. Mas uma coisa é certa, aquilo que você pensa vai determinar a tua vitória. Vai determinar como vai ser o êxito na tua vida. Se você vai ser alguém que vai conquistar na vida e ser bem sucedido aqui na terra ou simplesmente um derrotado. Então, eu acredito muito que a palavra de Deus ela é clara quando ela fala que os meus pensamentos e os teus pensamentos precisam ser os pensamentos do alto. Nós já vamos chegar lá. Em Hebreus 11, versículo 1, a palavra fala assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Romanos 10, versículo 17, Paulo fala assim também: a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra. Esses textos eu peguei não para falar sobre fé, mas sim simplesmente sobre a mensagem que chega até mim e você. Então, tanto o texto de Hebreus como o texto de Romanos, Paulo, e o autor de Hebreus, que até então não se sabe muito bem quem é, com o tempo que eu estou passando aqui, eu estou quase achando que é o nosso pastor que fez. Vai patentear, né? Mas o que esses dois textos aqui me levam a compreender é que tanto a fé que Hebreus fala, como também a fé que Paulo está falando muito relacionada a uma razão, a um esclarecimento mental que leva você em rumo àquilo que você acredita. Ou seja, eu e você, nós acreditamos naquilo que chega para mim e para você como um conjunto de informação. Eu, por um bom tempo, trabalhei com libertação. Aleluia, glória a Deus. Oh, glórias. E a libertação, eu sempre trabalhei com aquela folhinha que você conhece muito bem. Sabe aquela folhinha bonitinha, que você é um livro, que você preenche várias e várias coisas lá? Aquilo ali, para mim, sempre quando eu fiz aquilo, eu sempre tive um confronto com aquilo. E graças a Deus, Deus me trouxe um esclarecimento. Em nome de Jesus, que você também entenda isso. Que toda libertação que acontece na minha vida e na tua vida é muito além de que simplesmente um demônio sair da tua vida. E sim, a libertação precisa acontecer na tua mente, de conjuntos de informações que levaram você a viver de tal forma, aonde demônios e tudo mais, seja qual o nome que você conheça aí, pegaram aquilo tudo e eles têm liberdade, muitas vezes, que você mesmo dá dele atuar na tua vida. Então, a libertação que eu tenho crido nesses dias é muito além do que expulsar um demônio da tua vida. Não da tua vida, falando que você tem um demônio, mas é muito além do que isso. Então, a libertação, eu vejo que o maior desafio é lavar a tua mente através da palavra. Então, quando eu entendo esse tipo de libertação, eu entendo que não é só o fato de demônio, e sim a libertação diária na minha vida. Então, todas as vezes que você se expõe à palavra de Deus, você está permitindo que ele liberte a tua mente. João 8,32, quem sabe? Conhecereis a verdade vos... Está relacionado ao quê? À mente. Você conhecer a verdade. Você saber o conjunto de informações que tem chegado até você. Então, domingo após domingo, nós vemos aqui o Pipe vir aqui fazer o quê? Expor o quê? A você e a mim? Verdades, a palavra. Então, isso precisa gerar algo em mim e você. Libertar a minha vida. Então, aquilo que amarrava você, aquilo que fazia com que você fosse aí, pensasse até então que você... é um derrotado, não vai alcançar, ou não vai conquistar, ou não vai avançar aqui na terra, diante daquilo que Deus tem para você, a palavra precisa libertar você disso. Porque convenhamos, amigo, se fosse só demônio, seria muito fácil. Expulsava, beleza, agora você está liberto, glória a Deus, e vai. Não é. Então, tudo está aqui, ó, na tua mente. Eu tanto que, aonde que me leva a pensar nisso? Tantas pessoas eu participei, ajudei ali no processo da libertação. O demônio saiu, houve manifestações, aí passou-lhe um tempo, o miserável estava lá tudo de novo. 7 vezes pior. Mas por que isso? Porque não mudou aqui, ó. O demônio só saiu e a mente não mudou. Não aconteceu o quê? A metanoia. Então, quando Paulo fala, Paulo era, a metanoia vem dele, não vem de mim. Paulo era amante da metanoia, ele entendeu muito bem. Por que ele entendeu? Porque ele viveu um contexto religioso, e ele foi o cara. De todos que existiram na época ali, de escribas, fariseus e tudo mais, Paulo, segundo a Escritura, fala que ele foi o cara. E tanto que ele chega a tanta metanoia a ponto de ele reconhecer que tudo aquilo que ele tinha aprendido, ele considerou como esterco, como cocô, como nada. E essa foi a mensagem dele, falou, eu considero tudo isso. A graça de Cristo, aquilo que eu entendi no Calvário, aquilo que Jesus fez, tudo que eu aprendi nesses anos aí de lei, tudo mais, considero tudo isso, perca de tempo. Então, esses dois textos me levam a pensar aqui que a minha fé, a tua fé, ela precisa ser movida na sua mente. Então, muitas coisas que você não tem vivenciado, você não está vivendo porque você não está pensando a respeito daquilo. Por exemplo, quando você está num período aí de namoro, você conheceu ali a tua abençoada, está ali olhando para ela e tal. Quantos aqui estão namorando? Erga a mão para mim, por gentileza, bem alto. Está certo você, Aninha, pode erguer os casados também, porque depois que você casou, você não está. Tá, os que ainda não são casados, mas que estão namorando. Claro que você não vai falar para mim, senão você vai se comprometer agora aí, mas eu vou te fazer uma pergunta. Você fica no mínimo um período aí de 1 hora, você fica sem pensar na tua abençoada, no teu abençoado aí, durante o teu dia? Fica não? Eu duvido que você fique. E se você ficar, meu irmão, fale para ela ou para ele para vocês terminarem logo, porque daí algo está errado. Então você pensa e logo você... tem uma ação, uma atitude, e essa ação leva você a conquistar a pessoa amada, você dar flores, você fazer várias e várias coisas. Então, esse é o poder do pensamento. E o teu pensamento precisa levar você em rumo àquilo que Deus tem para a tua vida. Não, Romanos 12, versículo 3, não o versículo 2, fala da metanoia, mas o mesmo contexto, Paulo fala assim, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Esse texto aqui eu vejo que é crucial para a minha vida e a tua. Eu vejo que muitas vezes nós perecemos Porque nós não temos o entendimento de como Deus nos vê. Duas coisas eu vejo que é o cerne do cristianismo. Você conhecer quem é Deus. Como você conhece quem é Deus? Através das escrituras. Então a Bíblia, ela existe para permitir que você conheça quem é Deus. Então está aqui, está contido aqui. Ah, mas eu não sabia que Deus assim, que Deus agia dessa forma. Você só não sabe porque você não leu nas escrituras. Nós estávamos vindo de Rio Branco para cá, a Júlia me contou uma história. Daí eu teimando com ela, mas ela falou para mim, vou chegar em casa, vou mostrar para o pai que está na Bíblia. Ela falando uma história que ela ouviu, eu falei, meu, não tem na Bíblia. Na verdade, tem na Bíblia. Eu sei que ela está me falando real, mas eu não estudei aquilo, então eu não sei. E eu teimando com ela que não tinha. Ela falou, então vou chegar lá, vou te mostrar. Então, eu e você, nós não fazemos aquilo que nós não sabemos. Você não caminha em rumo àquilo que você não está vendo. Então, toda a informação que o mundo tem passado aí fora tem gerado pessoas aí problemáticas, pessoas aí com várias e várias doenças, pessoas aí correndo só atrás do dinheiro, correndo só atrás das riquezas terrenas. Nós vemos isso no mundo, não é real? Isso aí está aí fora, acontecendo isso diariamente. Agora, eu e você, precisamos nos tornar um ET e ser diferente das pessoas lá fora? Não, você também enfrenta isso diariamente. Você também precisa de dinheiro, você também passa por algumas dificuldades e lutas, mas o que vai determinar a vitória na tua vida, aquilo que vai levar você a mover, andar em rumo, aquilo que Deus tem para você, é o que você está pensando. Vamos lá, olha o que o texto continua dizendo aqui. Hebreus 1, versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentado todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade, nas alturas. Hebreus 1, versículo 3. Então, eu e você, nós precisamos ter o seguinte pensamento. Primeiro passo, né? Em meio a tantos passos que se existem, eu também quero colocar um passo. Então, primeiro passo, que eu e você, nós temos que mudar a forma de pensar e começar a usufruir do poder que existe na nossa mente. Primeiro passo, você precisa saber a condição aonde você se encontra no momento. Você precisa entender que você, por mais carnal que você seja aqui, ó, olha aí para a pessoa do teu lado, aí, não vai falar nada, a linha, pode olhar nisso, não vai falar nada. Está vendo a pessoa aí bonita do teu lado? Ela é um ser carnal. Sabe por que você está vendo ela? Porque ela tem uma carne e está aí. Porque se ela não tivesse, ela tava, você não ia ver ela. Que profundidade, né? Viu? Que revelação. Isso não está na Bíblia. Então, o que você precisa, que nós precisamos, é compreender que por mais carnais que sejamos, fisicamente falando, você, em Cristo Jesus, você é extremamente espiritual. Então, esse é o primeiro ponto que eu e você precisamos começar a pensar. Então, a tua mente precisa pensar a respeito disso. Todas as vezes que você enfrenta uma dificuldade, você não tem êxito perante aquela dificuldade, é porque você está lutando com a tua força. Você está lutando com os pensamentos carnais teu aqui, buscando uma solução aí, nada contra a profissão, né? Mas buscando em psicólogo, buscando em livros, buscando no horóscopo, buscando em tantas outras coisas. As pessoas, elas fazem isso por quê? Porque elas estão tentando pensar em algo que ajude ela a resolver o problema dela. Porém, a palavra de Deus, tanto Paulo como outros autores aqui nos ensina, bem claro, que eu preciso pensar como Deus pensa a meu respeito. Aquilo que Deus tem para mim e para você. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos entender é o seguinte. Aqui é só para esclarecer você. A palavra fala que Jesus, após ter morrido na cruz, ter pagado todo o salário do pecado que foi a morte, o sangue dele derramado, algo aconteceu. Ele foi ressuscitado e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Quantos acreditam nisso? Você acredita que isso aconteceu real? Amém. Só por você crer nisso, a Bíblia já nos dá a condição que você é salvo. Então, você já é salvo justamente por você acreditar nisso. Veja bem, continuando aqui. Aonde Jesus, te pergunto, aonde Jesus está sentado? À direita de Deus Pai Todo-Poderoso, no alto. Então, aqui, nós vamos esmiuçar um pouco mais, você vai ver que esse alto aqui, ele está falando justamente disso. Numa região onde é extremamente espiritual e não carnal. Só que diariamente, por causa das nossas dificuldades, as nossas lutas e tudo aquilo que nós enfrentamos e as nossas correrias, muitas vezes nós deixamos que a nossa mentalidade fique ofuscada dessas verdades aqui. E em nome de Jesus, meu querido, eu sou tão assim a ponto de ter, existem coisas que eu fico falando todos os dias para mim mesmo. Por exemplo, hoje o Ozzy ministrou louvor e ele falou um momento ali que fala em Lamentações 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É a causa de eu não ser consumido. Então, se você não tem motivo para agradecer a Deus, no momento que você abrir teu olho, você agradeça, porque ele já não consumiu você. E as misericórdias já se renovou na tua vida. Então, existem muitas e muitas coisas. Aí, por que eu falo isso para você? Porque eu leio ali. Porque isso aqui precisa ser o fundamento para mim. Isso aqui precisa ser o alicerce para mim andar em cima e pensar a respeito daquilo que Deus tem para mim. Às vezes, eu tenho dificuldade com as minhas filhas em casa. Além de buscar um conselho, o conselho tem que ter base aonde? Na palavra de Deus, nas escrituras de Deus. E a escritura ensina, provérbios ensina vários e vários textos de como eu me comportar com os meus filhos. Como eu devo ensinar os meus filhos? Qual caminho eu devo ensinar meus filhos? Às vezes eu estou dificultado com a Odete lá em casa, com a minha esposa. A palavra de Deus também nos fala. Você lê Pedro, Pedro nos dá essa instrução. Você lê Cantares, você pega ali todo um romance no qual você pode praticar também, aplicar isso dentro do teu casamento. Então, a Bíblia tem tudo. Eu sempre falo, agora eu parei por algum momento, mas vou voltar. Eu estava no educandário do menor ali em Pinhais, só piazada abençoado. Declaro isso na vida deles. Só piá levado a, ó, pensa na tranqueira, está pior, está lá dentro. Tudo que eles fazem de errado, infelizmente, a consequência do pecado deles, estão lá, trancados lá, como uma cela normal. Para aquele que já foi preso, sabe disso. Claro que ninguém foi. E eu chego lá, além de ser uma luta para mim, porque ataca a minha rinite na hora, por causa do mofo e o cheiro de umidade lá, mas mesmo assim eu vou. Aí algo, Deus me leva a falar para eles lá. E um dia Deus me trouxe bem claro para mim. Eles estão vivendo isso porque eles estão se auto-extraviando. Eles não estão lendo o manual. Tão básico. E eu falei isso para eles, coisa simples, mas que é uma verdade tremenda. Manual, meu e teu. Eu já falei isso aqui uma vez, torno a falar. Tudo que você compra precisa do manual, não é real? Você compra o celular, seja o que for, o microfone, tua guitarra, teu violão, o teu iPad, seja o que for, precisa do manual. Se você não sabe mexer, você vai no manual. O meu carro deu problema, eu estava lá, eu me batendo lá e tentando resolver, sem saber, achando que eu era mecânico. Fiz um som no Valdinei, venha para mim. Eu lá, querendo mexer, daqui a pouco um amigo meu chegou bem claro, assim, ô... Que ano é o carro? 2008. Tem manual? Falei, tem. Falei, mas então por que você está se batendo? Fui lá no manual, já achei o fusívelzinho ali, penei primeiro para ver, né? Você tem que ter um manual para aprender a lidar com o manual. Aí vi o manual lá. Olhei o manual lá, já achei lá o problema, mexi no problema, mas não era aquele problema. Vai muito além do problema. Mas aquilo que coube ao manual e que coube a mim praticar, eu tentei fazer ali para tentar resolver algo. Uma lição do manual. O manual nada mais é permitir você não extraviar o bem adquirido. Seja ele material, espiritual não dá, porque também é um manual aqui. Né? Então, nada mais é do que isso. E a Bíblia não foge disso. Então, Deus cria eu e você e não deixa você ali, ah, vou deixar que esse miseravão vá adivinhando as coisas. Né? Todas as vezes ele adivinha. Então, ah, hoje ele vai acordar, então adivinha qual que é o rumo para você. Não, Deus criou o manual também. E eu, por 19 anos da minha vida, que foi antes de dele me resgatar e não eu ir para ele. Oh, glória. Gostou dessa, pastor? Hã? Pô, eu pregava que eu sempre escolhi estar com ele. Agora, graças a Deus, Deus revelou a verdade a mim. Então, ele olhou para mim e falou assim, não, miseravão, chega, você vai morrer, o diabo vai matar você aí na droga, aí melhor eu vou tirar você antes que você vá para o moio. Daí, pam, chegou lá e me tirou. Então, 19 anos, eu me auto-extraviei. Eu não quis olhar o manual. E eu tinha uma enorme dentro do meu quarto, aberta na página 91, e sempre me atacava a rinite, eu não sabia que era ela, aquela causadora, por causa do mofo que tinha, porque eu não lia ela, né? Então, meu querido, eu e você, nós temos tudo para ser vencedores, mediante o pensamento, o poder do pensamento adquirido aqui, ó. Então, eu não vou vir aqui de mim mesmo, e eu tenho visto isso na vida do Pipe, ele também jamais vai fazer isso, pelo menos é o que eu vi aqui, eu acho que quando ele fizer isso, ele já falou que Deus leve ele, chegar aqui e falar algo dele mesmo, ou algo que nós estamos achando que convém a nós, então agora vai ter um novo método aqui na igreja. Não. Então, eu tenho aprendido também nesses 15 anos de evangelho que aqui está o meu sustento, aqui está a minha força, aqui está a minha direção, e eu preciso ler ela. Eu preciso ler ela. Amigo, não é para se vangloriar para você, mas eu, como ex-maconheiro que eu fui, que todos os que também foram ex-maconheiro aí, ou que ainda é, em nome de Jesus, seja liberto. Se existe uma coisa que eu sempre penei, e quando é referente à Bíblia, até eu me surpreendo, que o maconheiro ele tende a esquecer, às vezes, até o sobrenome dele, de tanta loucura e larica e tudo mais, e sessão de risadas, e sabe o que eu estou falando? Você sabe. Eu lembro de textos que eu li quando eu tinha 2 anos de conversão. Eu lembro. E se eu ficar aqui para você, aqui, ó, não estou para me vangloriar, mas eu falo 50 versículos e uma referência para você. Ah, mas por que eu vou fazer tudo isso? Não, só para dizer que eu sei, como tem muita gente que sabe também melhor do que nós, mas isso aqui, se eu saber de cor e salteado e não viver no momento em que as lutas vêm, a hora que a dificuldade vem, aquela palavra não se rema na minha vida, não me levar em rumo à vitória naquilo, de nada vale. De nada vale. No meio neopentecostal, aí eu sempre ouvi, você também com certeza ouviu, que o diabo conhece a Bíblia melhor do que eu e você. Conhece de capa a capa. Ele conhece as escrituras. Então, o que eu quero deixar claro aqui para você é que aqui está a fonte dos teus pensamentos. Aqui está o poder para libertar você. Aí nós vemos o próprio João mesmo, 8, fala no versículo, não vou lembrar agora, fala a respeito que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O próprio Jesus falando que ele é a verdade, ele é a revelação. Então, a Bíblia, você quer conhecer sobre Jesus? Está aqui, Jesus é a Bíblia. Jesus foi a revelação para mim e para você. Então, você tem que começar a se alimentar dela para você viver aquilo que Deus tem para a tua vida hoje. Sempre quando eu falo assim, Deus tem conquistar, fica muito triunfo... como que é? Triunfalista demais, não fica? Dá aquele ar assim de glória, já vou começar a orar em línguas, eu tenho esse dom, já começo, já vou interpretar e já te entrego uma palavra, velho. Paulo já. Mas a verdade é a palavra me dá essa condição de viver isso. O que nós também não podemos fazer é querer viver um extremo, que nem aqui, vou fazer uma pergunta, quantos aqui já era de uma outra denominação, mas hoje faz parte da comunidade igual? Erga para mim, bem, aí a grande maioria. E eu tenho certeza que você vem de uma igreja que era aonde você vivia ali o sabatinho de fogo. Tenho certeza. Aí o que você não pode menosprezar é que muitas coisas que Deus deu para você, Deus quer permitir que Deus use você aqui. Existem dons espirituais que é dado a mim e a você. Só que ele tem um propósito. De acordo com Coríntios 14, a palavra fala. Paulo nos instrui que é para a edificação do corpo. Então, existem coisas que não é só uma palavra para a gente chegar para o Marcelo, vou aconselhar o Marcelo. Não, vai ter momentos que eu vou olhar para o Marcelo, Deus vai trazer uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, um discernimento do Espírito. Falar, Marcelo, esse Espírito está andando e não é muito de Deus, não. E Deus vai permitir o quê? Que eu humilhe o Marcelo? Não, que eu exorto o Marcelo a ponto do Marcelo crescer com Deus. A palavra exortação, por um bom tempo, foi errada nas igrejas. A palavra exortação nada mais é você erguer alguém. E não você apontar o dedo, vou exortar você, abaixar você mais, deixar você humilhado no chão. Isso não é exortação bíblica. A Bíblia fala de exortação de você chegar até alguém e levantar. Ela está abatida, ela está caída. Então, o ofício, o ministério profético está muito com essa ligação. Chegar e dar uma palavra e erguer alguém. Pô, hoje Deus puxou minha orelha, mas está me dando força para mim caminhar. Não, Deus puxou minha orelha e me deixou mais mal ainda. Pô, que Deus é esse daí? Me perdoe. Né? Então, você entende? Então, você veio lá da outra igreja. E daí, algo que eu tenho pensado nesses dias é o seguinte. E é bem isso que acontece. Espero que aconteça só comigo. Isso eu vou confessar para o Pipo. Não aconteça com você. Mas a impressão que eu tenho é assim. Ó, aí você sai da tua igreja, onde você estava no fogo total, lá estava lá, glória a Deus, aleluia. Existe um pontinho lá que você desanimou. Ah, esse pastor está por fora, isso está por fora. Então, aí vem aqui para Gólgota. Aí você vem aqui para Gólgota, aí de repente você começa a se deparar com coisinhas pequenininhas, que não vai mudar nada na tua salvação, que não vai acrescentar nada na tua fé, que não vai mudar nada, mas você escolhe olhar para aquela coisinha. Aí sabe que algo acontece de você? Automaticamente, você já lembra lá da igrejinha que você saiu de lá. Oh, mas lá tinha isso. Mas lá eu fazia isso. Mas aí você não vai voltar mais para lá, porque você gosta daqui. Como Paulo falou, você tem sido abençoado aqui. A palavra tem sido revelada aqui. Mas aí você logo oscila, você já fica, pô, veja, pô, será que não tem uma outra que eu vá, que seja melhor? Não que eu esteja pensando nisso, tá, querido? Tá? Mas você logo pensa isso. Você logo vê isso no teu coração, essa insatisfação. Então, meu querido, eu e você precisamos compreender que se Deus trouxe você aqui, você faz parte desse corpo. Né? Ontem eu preguei na igreja do Natan. Que igreja? É, eu preguei lá, mas não sei a denominação. Tá, uma denominação. Trouxe uma palavra na igreja do irmão lá, e algo que eu e você... Espírito. E algo que eu falei lá é que eu e você precisamos ter isso claro. Isso aqui não é um templo, Deus não habita aqui, a Escritura fala isso, que é um templo feito por homens, Ele não habita aqui. Saímos daqui, vai ficar aqui vazio e pronto. Agora Ele habita em você, você é a igreja. Então isso aqui é um templo onde existe uma comunhão da igreja, você é a igreja. Então, eu e você, nós estamos aqui, domingo a domingo, reunidos como igreja, para ser aperfeiçoado como noiva de Cristo. Para chegar no momento em que Ele tocar as trombetas, os céus se abrirem, Ele vai olhar para mim e para você, venha, Brunello, venha. Não, você não, venha. É, entendeu? Então, Ele vai fazer isso. Você precisa pensar isso, porque Ele vai fazer isso. Então, eu, por um bom tempo, tinha esquecido do parousia. Né, do dia, da vinda, graças a Deus que eu vim para cá, porque o homem direto, né? Glória a Deus e aleluia por isso. Né, então o Pipo tem nos levado a pensar a respeito disso, não tem? Então ele sempre está falando, né, você vê que é um júbilo, a alegria no coração dele, precisa ser no meu. Então todas as vezes que ele fala que eu imagino esse momento, eu fico pensando, meu Deus, é isso mesmo, é isso que eu preciso pensar, é isso que eu preciso pensar. Aí Paulo chega e nos instrui, fala, tudo que você deve pensar, pensa naquilo que é do alto, pensa naquilo que é o foco, que é a esperança tua, pensa em Cristo, pense no dia que Ele vier buscar você. Mas não, nós escolhemos ficar olhando para baixo e pensando nas coisas terrenas. Vamos lá, continuando aqui, porque senão eu não vou conseguir terminar hoje. Posso terminar domingo que vem? Não, estou brincando. Colossenses 3, 1 a 2, fala assim, Paulo, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Amém? Então, veja, Hebreus está falando que Jesus, não vou fazer hoje o teatro, tá? Poderia fazer de novo. Você participa ou não? Alguém quer ver o Ângelo sentar no colo de Jesus? Olha o que o texto fala. Então, o texto nos dá o esclarecimento que Jesus ressuscitou e foi colocado nas regiões celestiais. Está no alto, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Aí, o que eu e você temos que pensar a respeito disso? Paulo trabalha aqui em Colossenses 3, 1 e 2, ele fala o seguinte, que eu e você mortos em nossos delitos e pecados, mediante a crucificação, a graça de Deus, Ele também pega você, e também te ressuscita e também coloca nessa posição. Lembra do teatrinho, os que estavam aqui? Amém? Então você está assentado juntamente com Cristo. Aí você vê em Efésios que Paulo trabalha isso também bem claro. Ele fala que ele pega você e não coloca uma cadeira no lado dele. Para você sentar no lado dele. Não, o texto está falando bem claro para mim e para você. Ele coloca você assentado juntamente com ele. Eu já falei isso e torno a falar que esse princípio de estar assentado é um princípio tremendo. Porque a palavra no original está relacionada à catedral, que quer dizer a mesma coisa que autoridade, exercer governo. Então você não está simplesmente como um miguezão que ele libertou lá e colocou você assentado com ele. Não. Ele colocou você assentado para governar, exercer o governo sobre todas as coisas. Não sobre algumas coisas, sobre todas as coisas. Aí você vai ver que o texto fala em Efésios 6, versículo 12, principalmente em principados e potestades, que também estão nas regiões celestiais. Veja lá o que o texto diz. Efésios 6, versículo 12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Então, este é o princípio. É sobre essas coisas que eu preciso pensar. Então, veja o que Paulo está falando. Ó, meu querido, existe uma luta. E essa luta não é contra o irmão abençoado aí do teu lado. Não é contra a tua esposa. Não é contra o teu patrão. Não é contra o teu amigo, seja quem for a pessoa. Paulo que está falando o seguinte, existe uma luta e essa luta é espiritual. Essa luta é com principados e potestades. Aonde? Nas regiões celestiais. Aí eu pergunto para você, como eu e você vamos nas regiões celestiais? Aonde é isso? Que lugar é esse? Como eu faço para ir se a luta é lá? O que, que eu preciso fazer? Veja bem, local de guerra, nas regiões celestiais. Como chego lá então? Não é como chegamos, é ter a consciência que já estamos nestas regiões. Então o fato não é você pensar como eu faço para chegar nas regiões celestiais. O que Paulo nos ensina aqui é que eu e você temos que pensar diariamente que você já é um ser espiritual. Você não é um ser carnal. E que você já está nas regiões celestiais. Sabia disso? Paulo fala sobre isso. Veja o que ele fala em Efésios 2, versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar aonde? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, Paulo aqui está falando o seguinte, se eu e você já confessamos, já reconhecemos que Cristo é o nosso Senhor. Senhor é uma palavra extremamente profunda, além do que simplesmente chamar alguém de, oh, sim, Senhor, não, Senhor. Senhor, aqui a palavra no original quer dizer curios. E essa palavra curios quer dizer dono. Então, quando você fala que Jesus é o teu Senhor, você está falando assim, Jesus é meu dono. Ele é o ser supremo. Ele é o único a quem eu venero. Jesus. Então, se você sai da tua casa de domingo a domingo, ou tem os teus momentos lá de pentecostal no teu quarto, sozinho, lá onde você ora, chora, grita e tudo mais. Então, se você tem esses momentos em prol a Jesus, que é o teu dono, se isso você já tem bem claro na tua mente, você precisa entender que você não está na região mais aqui, você já está numa região elevada. E essa região elevada é as regiões celestiais, juntamente com Cristo Jesus. Você crê nisso? Há uma dificuldade na tua mente de compreender isso. Crê ou não crê? Amém? O Pipo diz que não gosta quando eu pergunto, crê ou não crê? Você crê, pastor? Então, o texto nos fala a respeito disso. Paulo nos leva a pensar essas coisas. Então, meu querido, eu, se eu tiver que pregar o resto da minha vida isso para todas as pessoas, e toda direto ter que vir aqui falar isso para você até que você compreenda, eu vou fazer. Porque eu vejo que isso aqui é o cerne do evangelho, é o cerne do cristianismo, eu tenho que entender essas coisas. Eu preciso entender essas coisas, que precisa ser rema na minha vida. Porque é nesse momento, a hora que a luta vem, a hora que a dificuldade vem, você consegue rebater com isso. São com essas verdades que eu parei aí 4 anos de usar cocaína, maconha, com prostituição, com homossexualismo e tudo mais. Apesar que não dá para falar isso mais, não, porque agora vai ser preso. Não podemos falar as coisas mais. Me perdoe, desculpa. Então, na verdade, são essas coisas que precisam ditar a tua vida. São essas coisas que precisam tornar você bem-sucedido na vida. Aquilo que diz a Escritura. Aquilo que diz a Palavra de Deus. Então, se Paulo está me afirmando, Paulo está esclarecendo isso a mim, eu preciso acreditar nisso. Veja o que ele continua ensinando para mim e para você como igreja. Efésios 3, versículo 10. Para que agora seja manifestada, por meio de quem? Da igreja, eu e você, aos principados e potestades nas regiões celestiais. Então, se você pegar aqui regiões celestiais e altura, você vai ver direto Paulo se referindo a mim, a você, a esta condição. Então, Paulo só considerou como esterco, como perca, tudo que ele viveu no passado, quando ele começou a compreender que o sacrifício de Jesus elevou ele ao nível mais alto do conhecimento que ele tinha. Então, eu e você precisamos ter isso em mente. Pô, Jesus tem algo para mim muito maior. Romanos 12, versículo 2, fala sobre isso. Para você experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você precisa mudar a forma de pensar. E qual é essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus? É a plenitude da pessoa de Jesus. Muitas vezes eu e você lemos esse texto achando que é coisas. Pô, eu tenho um Fusca, o melhor de Deus tem que ser para mim uma Ferrari. Eu tenho uma Shadow, uma Yamaha, mas o melhor de Deus para mim, claro que também é, né? Uma Harley. Mas geralmente nós tendemos a olhar para essas coisas materiais, sendo que o texto não está falando sobre isso. O texto está falando que a plenitude, o perfeito que Deus pode ter para mim e para você não são coisas. Não são outras pessoas, e sim aquele que deu a vida dele por mim e por você. A tua vida vale tanto, meu querido, que você, que Deus não deu objetos por mim e por você. Deus não deu ouro, não deu rubi, não deu joia, não deu nada. Deu o sangue de Cristo, deu Jesus, alguém que ele amava. Deus amava tanto eu e você, a ponto dele matar alguém. Você parou para pensar nisso? Deus matou alguém por amor a você. E não matou qualquer pessoa. Ele matou o filho dele, o único filho dele, primogênito, aquele que antes da fundação do mundo já estava predestinado a reinar em glória. Então eu e você precisamos ter essas verdades nas nossas vidas e pensar a respeito disso. E para finalizar, reforçando essa ideia que as escrituras é algo que você precisa não se apartar dela em nenhum momento, ter ela diariamente na tua vida. Algo que me chama a atenção, que você pega os salmos ali, você vê tanto os salmos como a própria doutrina farisaica, nós vemos ali que os fariseus, eles levavam tão a sério a questão da lei, a questão da praticidade da lei, a ponto que eles andavam com uma caixinha chamada filactério, eles amarravam na testa com tamanha pressão, a ponto que aquilo ali às vezes doía, ou né, aquilo ali fazia parte dele. E todas as vezes que ele andava com aquilo, pode ver que você vê a imagem, clique lá, um fariseu tradicional, você vai ver ele lá todo, barbudão, bonitão, com uma caixinha aqui assim. Ó. Aquela caixinha nada mais é igualzinho a uma caixinha de promessa. Aquilo ali continha a lei. Então, de noite e de dia, ele tirava aquilo ali e ele meditava. E nós vemos o salmista falando, Senhor, o meu prazer está na lei do Senhor. E nela eu medito de dia e de noite. Então, a lei do Senhor, as Escrituras, a palavra da graça revelada em Cristo Jesus, que está contido na Bíblia, precisa ser assim também na minha vida e na tua vida. Eu vou fazer uma pergunta, você não precisa levantar a mão e nem responder, nem olhar para o lado. Mas eu vou fazer essa pergunta. Quantos aqui, muitas vezes, pega a Bíblia só para vir no culto, ou melhor, nem traz a Bíblia, que agora tem um aplicativo aí no celular? Mas você não tem o hábito de ler, eu vou confessar para você, eu tenho os aplicativos tanto no computador, tenho uma Bíblia Ilumina, que também mostra tudo ela cheio de virtual, tenho no meu celular, tenho tudo, mas não gosto de ler, porque muda muito aqui. Às vezes você pega aqui subtítulo que está aqui, ele faz como versículo no teu aplicativo. Então eu aconselho você, se você não tem, compre uma Bíblia, erga aí para mim, os que têm Bíblia. Aí, ó. Você não pode ter vergonha de dar com isso aqui, meu irmão. Isso aqui é a espada do Espírito. Efésios fala isso, 6. Aqui que vai ajudar você a viver. Aqui que vai ajudar você a fundamentar a tua fé. Olha o que o texto diz para finalizarmos. Tendo em vista que estamos pensando a respeito de que estamos hoje numa condição celestial, que existe um propósito de Deus nessas regiões celestiais, que também é nos abençoar nessas regiões. Senão fica aqui muito só relacionado à guerra. Ah, estou nas regiões celestiais só para lutar. Não. Sabe por que, que ele te coloca nas regiões celestiais? Sabe por que não? Porque ele quer abençoar você também. A Escritura fala isso. Em Efésios 1, o texto fala que ele, toda sorte de bênção, tudo aquilo que ele tem para a tua vida, ele também te dá nas regiões celestiais. É ali que ele precisa abençoar você. Ele não pode abençoar você numa condição terrena, numa condição carnal. E isso é tão claro que você pega a promessa dele em João 16, do 14 ao 16, que ele promete o Espírito Santo. Jesus fala algo tremendo ali. Ele chega para os discípulos e fala o seguinte, ó, eu preciso ir, porque Pedro estava ali embaçando com ele, falou, mestre, o senhor tem que ficar, está mais agora que o senhor está mais poderosão, que o senhor venceu até a morte. Claro que ele não falou isso, que é a palavra minha, mas imagina o Pedro ali falando isso para Jesus. O senhor tem que ficar, que agora sim nós vamos revolucionar a terra. Aí Jesus chega e isso Jesus fala mesmo, Pedro, eu preciso ir. Eu preciso ir porque chegando lá eu vou enviar alguém. E esse enviar alguém, ele fala ali a respeito do Consolador. Já leram sobre isso? A palavra consolador quer dizer paráclitos no grego. Paráclitos é a mesma coisa que eu vou enviar alguém igualzinho eu, semelhante a mim. Todas as funções que eu tive, ele vai ter também. Vocês não vão ficar órfãos. Até que eu venha buscar vocês de novo, ele está comigo com você. Você crê que ele está com você? Ele está comigo. Então, ele está conosco. Aí o texto de Jesus fala o seguinte, e uma das funções, a evidência dele... Será que você vai começar a orar numa língua estranha? É isso que Jesus fala? Jesus não fala sobre isso. Jesus fala algo aqui tremendo. Ele fala assim, ele vos fará lembrar tudo aquilo que foi dito. Ele vai convencer você da justiça, pecado e juízo. E ele vai ensinar você todas as coisas. Então, se hoje você tem penado na tua vida, ou seja, você tem andado e não tem alcançado êxito na tua vida, meu querido, um alerta para você. Você, além de não estar se alimentando, o Espírito Santo, você não está dando liberdade para o Espírito Santo te confrontar e trazer para você a direção, ensinar você o que você deve fazer. Então, o texto aqui nos deixa bem claro que nesse período de 3 anos que os discípulos andaram com Jesus, eles não entenderam nada, nada. A cabeça dos discípulos estava em governar ali na terra. Era extremamente terreno. Jesus culpou eles por isso? Não. Jesus nunca condenou eles por isso, porque sabia que eles não iam entender com a mentalidade carnal. Iam entender com a mentalidade espiritual após a descida do Espírito Santo sobre a igreja, sobre eles ali no momento. Então, se o Espírito Santo hoje habita, você precisa crer que se ele habita em mim e você, você precisa ser esclarecido na palavra. Eu louvo a Deus, tenho grande gratidão no meu coração nesses dias que Deus tem feito algo tremendo na vida da minha irmã. E algo que Deus tem falado no meu coração e tem testificado lá na minha casa, na casa, no coração dela, que tantas vezes eu ofendi ela, eu tentei pegar a Bíblia ali, abrir a boca da miserável, não abençoada, e vai entender, não é, meu querido, é o Espírito de Deus que convence. Foi num retiro aí, final de semana, retrasado, Deus tocou na vida dela, hoje é outra mulher, eu estou vendo isso, visualizando isso. Eu falo isso para a honra e glória de Deus. Porque eu sei que ele pode fazer isso. Amém. Para finalizarmos, 2 Coríntios 10, 3 e 5, Paulo fala assim, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Destruindo os conselhos. Conselhos vêm para quê? Para gerar entendimento a você. Então, todo entendimento do mal, todo entendimento das trevas, todo entendimento errado que você adquiriu, o texto está falando aqui que essas armas espirituais têm o poder para quê? Para destruir esses pensamentos, esses conselhos. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, tudo aquilo que é elevado, tudo aquilo que vai além ao conhecimento de Deus, tudo aquilo que as pessoas têm pregado que vai além do que está escrito nas Escrituras. Paulo aqui está falando que essas armas espirituais têm poder para dissipar isso. Por que, que eu e você nós nos alegramos de estar aqui nos alimentando do que diz a Escritura, que o Pipe tem nos ensinado, outras pessoas têm vindo aqui nos ensinar? Porque isso tem dissipado a mentalidade errada que por um bom tempo nós adquirimos, talvez, por ensinamentos, por livros, por tantas outras coisas aí fora. Esse é o poder do evangelho. O evangelho é isso que eu estou falando para você. Não levar você, pelo menos, pensar que você tem que pensar nas coisas do alto. De nada valeu eu estar aqui hoje falando aqui para vocês. Antes eu ficasse aqui contando piada para vocês, porque eu tenho sacolas de piada para contar. Então não é o alvo. O alvo é, de fato, gerar esse questionamento em você. Pô, eu tenho que pensar nas coisas. É verdade. Eu penso muito aqui. Penso nas coisas terrenas daqui. Né? Sendo que Mateus 6 fala que, pô, não se preocupe com as coisas daqui. Né? Pensa nas coisas do alto, porque as demais coisas que são daqui de baixo, eu vou acrescentar na medida que você precisar. Só que nós invertemos isso. Né? Então, eu busco primeiro as coisas aqui, e a hora que eu tiver que acrescentar as coisas do reino, que venha sobre mim. E não é assim. Então, o texto diz, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, tudo que você adquirir como conhecimento e informação, meu querido, se isso não te levar a uma obediência a Cristo, descarte o que você sabe. Não estou falando aqui agora generalizar que você que é professor, né, que nem o Paulo é de história, né, Paulo? Então, está ali, edificando a vida das crianças e tudo mais. Só que tudo que o Paulo adquiriu nesses quatro anos, ele não pode fundamentar a vida dele em cima disso. Não acredita ele aqui, tipo um faraó, achando que é não sei o quê, não é esse o objetivo dele. Né? Então, esse conhecimento vai, ajuda também. Você também precisa conhecer. Mas é o fundamento da tua vida, o fundamento da tua fé, tem que estar alicerçado aqui, ó, nas Escrituras. Então, meu querido, pare de sofrer. Não que eu também estou fazendo aqui apologia, que você não pode sofrer mais. Vai sofrer, claro que viver com Cristo é um martírio diariamente. Só que esse martírio não pode deixar você caído, e tem que gerar um júbilo em você, uma alegria para você estar passando por aquilo. Por você estar sendo atacado, por você estar sendo... Então, você tem que ter júbilo a isso. Então, se alegre, se alimente nas Escrituras, gaste tempo de oração, viva com Deus, tenha intimidade com Deus. E como o Pipe aqui falou no início, afirmo isso, pare de ficar acomodado, pare de brincar com aquilo que é sério, aquilo que Ele tem para a tua vida. Amém? Se coloque em pé, por gentileza. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. E se até o dia de hoje, os teus pensamentos têm criado um alicerce nas coisas terrenas, ora a você, convida você no teu íntimo e peça perdão a Deus. Fale, Deus, me perdoe, porque de fato, diariamente eu tenho corrido só em prol das coisas terrenas. E, meu querido, existe um determinado tempo para isso, no qual você vai ter que deixar tudo isso. E eu falo para você, alguns que são mais velhos que eu, não estou aqui profetizando, só falando um curso natural da vida. Eu vou ainda no teu velório, assim como alguns novos vão no meu. E lá você vai ver que não adianta pôr nada lá, você não vai levar nada. Então pense nas coisas do alto, que é o que te dá esperança. Que é o que te dá alegria de saber que um dia ele vai tocar as trombetas no céu. Os céus vão se abrir e Jesus vai vir buscar você e não as tuas coisas. Amém? Deus, eu quero colocar a vida de cada um aqui nas tuas mãos, Pai. Pai, da mesma forma que o Senhor tem movido o meu coração, tem me levado a pensar a respeito das coisas do alto, que é o que me dá esperança de vida, em meio a tanta maldade, em meio a tanta angústia que o mundo, ó Deus, está mal e está se aperfeiçoando no mal, cada dia está mais mal. Deus, o que me dá esperança é saber que eu não sou mais desse mundo. Que nós estamos aqui como peregrinos, no qual o nosso corpo terreno é simplesmente um veículo do teu Espírito, da tua glória manifesta aqui na terra. Deus, eu oro pela vida de cada um aqui, eu peço ao Senhor, Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui, gerando entendimento na tua palavra. Em teu nome, Jesus, que eu oro. Amém.